Thank you. ground has battleground on Pentamax. Je vais s'envoyer un peu de temps. com a direita para a colagem de São Rosé. Retorno 5462, controle em Sul Charuto. 772, autorizado que vai dar por mais de uma. Volta para 3 no hotel, e aí chama 0 com nome, aguardando a liberação da pista. 9744, bom dia, autorizado de chegada a bonde. Pista para o nível 050, aguardando a liberação da pista. Thank you.

772 ainda negativo, ainda não foi liberado a pista pelo infraero. Acabamos de ligar para a torre, para o setor, para onde eles ainda não passaram os sinais, procurando ainda o equipamento da pista. 7-7-2. Estamos também na guarda. Ainda não, tem um equipamento da pista que foram às vezes que transferem o anel. Ainda não passaram nenhum sinal de presença. Porém, a gente aguarda a liberação da intra-aéreo. A gente acabou de entrar em contato com a torre. A torre disse que estão indo lá, que está o equipamento que está a 50 metros da pista. Porém, não garante nada. Ainda não motivo, esse nome é 224 e estamos aguardando a liberação da estrada. O comando seria 0700, a liberação da estrada. Porém, há um acréscimo de mais 5 minutos aqui do pecado. Logo, você aguarda a liberação da 110 da comando 7. As aeronaves na disputa do controle, a torre informa agora que o equipamento lá na pista está com um problema hidráulico e a estrada deu um estimado de aproximadamente 5 minutos. 9772, informa que está liberado para condições de aproximar. Sim, está autorizado o procedimento, o Gol 9772 está possibilizado. Está autorizado o procedimento, na direção de Dalvo, a zero, reportabilizado, Gol 9772. Gol 9774, faça apenas mais uma espera na polícia atua, deixa para 3 metais, a última 09.